demorei, mas cheguei ao Rio de São Paulo. Mas o mais que do Brasil. Demorou, mas o jogo virou. Olha agora, quem tá implorando amor não foi você. Quem quis o fim, por que que agora tá querendo meu colinho? O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem amou por último sofreu primeiro. E quem me fere e quem me viu, vou conjugar o verbo da maior volta por cima do Brasil. Agora, quem tá implorando amor não foi você. Quem quis fim, por que que agora tá querendo meu colinho? O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem amou por último sofreu primeiro. E quem me der e quem me viu, vou conjugar o verbo da maior volta por cima do Brasil. Eu vejo, tu bebes, eu curto, tu sofres.